Antes de cumprimentar a presidência, quero pedir a solicitação para poder me manifestar sentada, porque estou com alguns problemas de saúde. Concedida, vereadora. Quero cumprimentar nossa presidente, vereadora Sirlei, os nossos colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje. Meus cumprimentos ao nosso secretário Adelar, que todas as segundas-feiras tem estado aqui nos acompanhando, escutando as nossas demandas, reivindicações, tem sido um parceiraço nosso, não só meu, mas de todos os colegas vereadores, e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala no dia de hoje cumprimentando a nossa Brigada Militar, que na noite de hoje recebeu aqui na Câmara de Vereadores esta merecida homenagem. Acho que é o mínimo que nós, vereadores, podemos fazer por aqueles que tanto trabalham para manter a segurança do nosso município. E respeito, gratidão a cada um de vocês, é o mínimo que essa casa legislativa pode fazer. Pois vocês, brigadianos, trabalham incansavelmente, não tem dia, não tem hora, não tem sol, não tem chuva, com o desafio de proporcionar mais segurança a toda a nossa população taquarense. Em nome do capitão Juliano, meus cumprimentos a toda a nossa Brigada Militar. Quero também falar a respeito do evento que eu e o meu colega vereador Guido Mário participamos na última semana, juntamente com as nossas famílias, que foi o primeiro torneio do piquete de laçadores vaquianos da tradição e Estância Antiga. Evento esse que ocorreu na divisa de Taquara com Gravataí. Em nome do patrão Lazier Lindmaier, quero aqui cumprimentar toda aquela turma que luta muito para manter viva e acesa as nossas tradições gaúchas. E o mínimo que podemos fazer é apoiar e incentivar todos esses envolvidos nessa luta. Digo luta, sim, porque, sim, só mantém viva essa chama quem luta, acredita e se doa muito. Então, eu quero deixar mais uma vez os meus cumprimentos a toda aquela turma que durante 18 anos vem trabalhando na luta para manter viva essa chama do nosso estado do Rio Grande do Sul. Quero também cumprimentar a nossa Facate, as Faculdades Integradas de Taquara, pelos seus 50 anos de fundação. E dessa forma, parabenizando também idealizadores, colaboradores, professores, funcionários, alunos e todos aqueles que já fizeram parte e que fazem parte deste educandário nos dias de hoje, por toda a luta e vitórias conquistadas. São 50 anos de construção do conhecimento, de um caminho escrito com brilhantismo, dedicação, seriedade e extrema competência. Parabéns, Facate, por essa trajetória de excelência na educação superior, sendo uma instituição formadora de cidadãos competentes, preparados e qualificados para o mercado de trabalho, contribuindo para o contínuo desenvolvimento da nossa sociedade. Em nome do nosso reitor, professor Delmar Bax, os cumprimentos à Facate por essa trajetória e jamais poderia deixar de falar aqui na pessoa do professor Delmar, que durante tantos anos fez com que a Facate fosse o que ela é nos dias de hoje. Quero cumprimentar também a nossa Rádio Taquara pelo seu aniversário de 69 anos. Emissora essa que durante os 69 anos de sua existência tem trabalhado com muita transparência e ética. Parabéns à nossa Rádio Taquara. Quero também, senhora presidente, falar aqui a respeito do nosso hospital. Tenho que estar quase que diariamente em contato com a direção, que hoje responde por intervenção do Ministério Público pelo nosso hospital. Não vou ir lá ouvir as demandas e os problemas e simplesmente vir aqui sentar o pau sem antes saber dos problemas. Ou ir lá saber e vir aqui sentar o sarrafo apenas para fazer demagogia e nada mais. Vamos todos nós juntos nos unir cada vez mais pelo nosso hospital. Só assim conseguiremos chegar a um denominador comum. ouvindo na noite de hoje sobre alguns problemas que o hospital enfrentaria em relação à cirurgia geral, traumatologia, eu já tenho a resposta vinda da direção na tarde de hoje. O Hospital de Taquara já contratou 2 equipes de cirurgia, equipes cirúrgicas, que já estão fechados na escala, que vão atender no nosso hospital. Inclusive, uma dessas equipes irá fazer os exames de endoscopia que até o momento estavam parados. E sobre o setor de ortopedia e traumatologia, a direção Silvio Scopel já está formalizando também para ter os médicos de plantões sempre que necessário for e mais para atender as consultas eletivas. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala aquilo que não é. Antes de nós vir nessa tribuna em segunda-feira, vamos tentar se informar se realmente a situação já não está resolvida e não apenas colocar coisa nas cabeças das pessoas. Eu quero que o hospital fique aberto, eu quero que o hospital melhore a cada dia mais e o que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. Eu não vou vir aqui só brigar e cobrar sem que nada eu faça para que a mudança ocorra. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.